Quando eu vi você, quase não acreditei. Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais. Nunca te imaginei assim. Quando me aproximei, mal sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais. Nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar? Em um segundo nem pensar. Não vou voltar atrás, agora sim que vai ser. Acreditar que depois de tanto tempo eu iria me ligar em você. Não posso acreditar. Quando me aproximei, mal sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer mais. Nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar? Em um segundo nem pensar. Não vou voltar atrás, agora sim que vai ser. Tudo mudar, tudo mudar. Agora sim que vai ser.